Começa agora o programa Ensino Básico em Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Ensino Básico em Revista, aqui pela Rádio Fiscar 95,3, Escute Diferente. Esse programa é destinado à educação básica, à educação em geral. Aqui nós trazemos alunos das escolas para divulgarem seus dotes artísticos, de teatro, música, já trouxemos aqui mágicos, entendeu? Pessoas que declamam. Também trazemos pessoas da comunidade para falar sobre as suas profissões, elucidarem as dificuldades, as facilidades, para mostrar para os nossos alunos, orientá-los nas escolhas das suas profissões futuras. E também trazemos projetos das universidades. E hoje nós temos o prazer aqui de receber o pessoal da USP, né? Junto com os alunos das escolas públicas. O projeto é o Ciência Web, do Instituto Avançado da USP. E nós estamos aqui com a Thaís Cardoso, que é jornalista, chamada de professora. De mania, né? Não, o Paulo Chiari, que está fazendo licenciatura em Ciências Exatas. Isso. A Stephanie Souza, que é aluna do... Que série você está, Stephanie? Terceiro colegial. Terceiro colegial do ensino médio da Escola Álvaro Guião. E o Gabriel Campos, também do Álvaro Guião. Que série você está? Segundo ano do ensino médio. E a minha querida Carol, né? Que eu convivo quase todos os dias lá na escola, Carol Camargo, que está no primeiro F, né? Primeiro B. Sabia. No primeiro B. Por sinal, excelente aluna. Tá? Deixa esse aqui de passagem. Muito bem. Thaís, qual é o objetivo do projeto? Bom, professor, esse projeto que é desenvolvido lá no Instituto de Estudos Avançados da USP São Carlos. Ah, não esquecemos de uma coisa, hein? De falar da professora Ivone. Eu ia mencionar o nome dela neste exato momento. Desculpa. É o projeto coordenado pela professora Ivone Mascarenhas, né? E a gente, o objetivo nosso é fazer com que os alunos de ensino médio das escolas públicas se interessem mais por ciências. Como que a gente faz isso? A gente mantém na internet um portal, que é o portal Ciência Web, e lá a gente publica vídeos, jogos, matérias jornalísticas, tudo com foco em ciências. Seja, às vezes, nos assuntos que eles veem em sala de aula, química, física, matemática, biologia, né, sempre foco em ciências exatas, ou, às vezes, em projetos da própria universidade, que é interessante a gente divulgar algumas pesquisas, né, que é mais o foco das matérias jornalísticas. E os jogos também sobre assuntos, né, que eles veem em sala de aula e como um complemento mesmo para estimulá-los a estudar um pouquinho mais. E esses objetos que a gente tem no site também podem ser usados pelos professores para complementar o que eles dão em sala de aula. Divulga o site para a gente, então. O site nosso é o www.cienciaweb.com.br. E há quanto tempo existe esse projeto? De quem foi a ideia? Onde surgiu? Então, essa ideia foi da professora Ivone Mascarenhas e do professor Sérgio Mascarenhas, né, os dois lá da USP de São Carlos, e surgiu em 2007. Né? Na época, já passaram vários jornalistas que ajudaram a coordenar, o Francisco Belda, que hoje está na Unesp de Bauru, e a Valda Rocha, que passou pela EPTV também. Então, a gente sempre tem a coordenação, né, o apoio, na realidade, de um jornalista que cuida, né, da parte editorial do site. E para a parte de mais trabalho com os bolsistas mesmo, né, da parte de ensino médio, a gente tem o pessoal de licenciatura em ciências exatas, né, que ajuda nas atividades, no desenvolvimento dos roteiros dos vídeos, né. A gente tem apoio também do pessoal de jornalismo, a gente já teve alguns bolsistas da Uniara, inclusive um bolsista da Uniara que foi cria do Jesuíno, que é o Newton Storino Júnior. Ele começou como bolsista de ensino médio, foi para a universidade, continuou com a gente, se formou e hoje ele presta serviços para a gente. Você sabe que ele começou fazendo o que ele faz hoje, uma brincadeira na escola, né? Ah, é? É, foi uma brincadeira. Eu lembro que a gente tava lá na sala de aula e ele já tinha assim, alguma coisa com relação a... Gostava de computador, de fazer edição, essas coisas. Aí um outro menino também, que gostava de falar pra caramba, falei, pô, pega o microfone, pega essa câmera e sai filmando aí. E eles fizeram, né? Fizeram. E começou, aí fiquei começando. Inclusive esse menino que fazia a locução, virou radialista, né? E o Newton fez jornalismo, né? Fez. É, faz um tempão que eu não vejo o Newton. Desapareceu. O cara fica famoso e ele desaparece. Não. É assim mesmo, esquece do pessoalzinho lá de baixo. Imagina, não. Ele tá sempre lá na USP com a gente. Inclusive, ele andou dando algumas oficinas de produção, né, de imagens, oficinas de roteiro, para os bolsistas de ensino médio, que é o trabalho que a gente está desenvolvendo com ele, para ajudar mesmo na postura, né, nos vídeos, como escrever um roteiro, que é o trabalho que eles fazem lá. Como você se engajou nesse projeto? Olha, na realidade, eu entrei meio por acaso. Eu sou funcionária concursada da USP, né? Eu entrei, assim, soube que tinha um concurso para jornalista, me interessei, prestei e passei. Eu fui descobrir o que era o trabalho quando eu cheguei lá. E eu fiquei simplesmente apaixonada. É, eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com educação na minha vida, né? Jornalismo, a gente fala, não, vai ficar dentro de uma redação, vai escrever ou vai gravar, e a gente não imagina que vai ter um trabalho com educação. E é uma delícia a gente ver cada bolsista que entra, cada resultado positivo que a gente vê, né? Depois quando eles vão para a universidade, ou quando eles fazem uma prova e falam, poxa vida, eu lembrei desse conteúdo porque eu vi lá com vocês. É muito gratificante, assim, um trabalho fantástico. Ô Paulo, oi. E aí, cara, o que que você levou a fazer licenciatura em Ciências Exatas e a se engajar nesse projeto? Bom, eu sempre gostei muito da parte de exatas, né? Meio confuso na hora de escolher vestibular, que prestar, sabia, gostava de exatas, por que não Ciências Exatas, né? Licenciatura. E eu sempre me dei bem com essa parte de ajudar os outros a estudar, a ensinar e tudo mais. Chegando lá, eu tive contato com um cursinho popular que a gente tem também da USP. E comecei a dar aula nele, gostei e falei, não, é isso que eu quero mesmo. Bom, entrei pro Ciência Web por indicação de uma amiga também. Gostei muito dos projetos, já tinha um contato que ela me contava e tudo mais. E o mais legal do projeto é poder estar trabalhando com o pessoal do ensino médio, que você, ainda mais na minha profissão como futuro professor, né, de estar perto deles, podendo ver as dúvidas deles, os erros, eles entendendo e depois conseguindo ensinar outras pessoas o que eles conseguiram aprender. Isso é muito legal também. Gratificante. Cara, isso é muito gratificante. Quando você vê que um aluno, você falou alguma coisa, ele aprendeu. Isso daí, cara, não tem dinheiro. Não só aprendeu, como ensinou outro, né? Como ele foi um elemento multiplicador com relação à sala de aula. Exatamente. Por exemplo, a Carol, ela faz alguma coisa com relação a isso, né? Principalmente quando eu explico alguma coisa assim, que eu vejo, assim, que algum pessoalzinho que tá perto dela, entendeu? De repente ela tá ali e tal, tá explicando. Pô, isso é muito bom, isso é gratificante pra caramba. E isso, cara, não tem dinheiro no mundo que pague. Mesmo a gente ganhando mal. Exatamente. Isso aí a gente. Como eu sempre digo, né? Eu tô nessa profissão pro idealismo, porque eu quero mudar esse país. Uhum. E a gente só muda através da educação, como dizia Paulo Freire, né? Nossa. A gente só consegue mudar. E a gente primeiro precisa mudar essa geração, né? Não mudar. A gente tem que aprender com eles, porque eles já estão mudados. Nós é que estamos defasados com relação a eles. Exatamente. E a gente precisa só o quê? Dar aquela lapidada para que eles sejam os elementos mais multiplicadores, mais na sociedade, não é verdade? E você pretende exercer mesmo, cara, a profissão? Eu pretendo exercer, tô fazendo estágio aí para, quem sabe, logo mais começar a aula. E é isso. Você já foi para alguma escola pública, alguma escola assim, inteirada uma sala de aula? Eu não assumi nenhuma sala ainda. Eu participo também do projeto PIBID, que eu vou em escola pública. São 6 aulas que a gente dá. No caso, eu tô dando aula no Sebastião de Oliveira Rocha, com o pessoal também. Fora isso, eu sou professor do cursinho popular de Ciências Exatas, da USP também. E é essa experiência que eu tenho com aula até agora. Porque eu te perguntei isso devido ao seguinte: todos os alunos que a gente recebe lá para fazer estágio, a grande maioria sai falando assim, eu nunca mais piso numa escola. Porque não, sabe o que é a questão, cara? A questão é a seguinte, você sai de um curso de licenciatura e você vê muita teoria, até aquelas teorias que você vê lá, é meio que utopia, entendeu? Sim. E quando você entra na sala de aula, você pensa que é aquilo, nossa, né? Mas não é aquilo, é um choque. Por isso que as pessoas, os alunos de estágio, geralmente eles desistem. Mas não é, cara. É só alguma questão de você se ambientar. É uma questão de ambientar, de você conversar com os alunos, de você interagir com os alunos. Tive um momento que eu acho que você conquista o aluno, ganha o respeito dele, não tem. Você pode fazer o que você quiser, até xingar a mãe dele que eles não vão fazer nada. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso. Você pode até xingar a mãe do cara, ou falar que a mãe dele é alguma coisa assim, que ele vai dar risada e vai falar, pô, professor, que isso, não sei o quê, né? E ele vai continuar sendo seu amigo. Primeiro a gente precisa fazer isso. Porque aquele negócio de professor pedestal não existe mais, cara. Isso daí é na época que eu estudava, há 30, 40 anos atrás. Né? Apesar que ainda funciona assim na universidade. Existe uma distância ainda do professor-aluno. Bastante. Mas assim, no ensino médio, essa distância, cara, não pode mais existir. Né? Porque tem aluno, que, como outro dia um aluno me disse, ah, tem aluno aqui que sabe mais que determinados professores. E é verdade, porque o cara estuda, ele vai atrás. Ele corre atrás, ele vai atrás, ele pesquisa, até chora, né? Que nem a Carol. Chegou chorando outro dia que não sabia resolver um exercício. Calma, Carol, calma. Vem aqui que eu te ensino, não precisa chorar. Ela é muito ansiosa, né? Ela quer fazer as coisas assim, né? Falei, calma, vai devagar, senão qualquer hora você vai ter um ataque cardíaco. Aí a gente vai ganhar 3 dias de folga, né? Só zoando, né? Ai, que maldade. E, Carol, por que que você se interessou por esse projeto? O que te levou para esse projeto? Eu gosto de aprender. Então, quando a Grazi me contou sobre o projeto, falando que era sobre ciências exatas, que ia ter muitas experiências, aí eu falei assim, nossa, muito legal, eu falei, quero participar. Aí o meu professor me indicou, falou, você é boa aluna, vai sim. Aí todo mundo começou a me dar apoio. Aí eu fui, porque assim, eu adoro aprender, eu tô aprendendo muitas coisas lá. Eu tô com muita facilidade pra aprender matemática, que assim, era um pouco de dificuldade. Eu tô aprendendo matemática de um jeito bem mais fácil. E eu tô aprendendo coisas novas que ainda vai demorar um pouco pra me aprender. E eu tô adorando. Tô adorando. Pô, legal, Carol. Vamos fazer um pequeno intervalo musical, a gente volta daqui a alguns instantes. A tua mão Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje aqui com o pessoal do projeto Ciência Web, do Instituto de Pesquisas Avançadas da USP. É isso? De Estudos Avançados. De Estudos Avançados da USP. Estamos aqui com a jornalista Thaís Cardoso, com o Paulo Chiari, que é estudante de licenciatura, a Stephanie Souza, do Álvaro Guião, o Gabriel Campos, também do Álvaro Guião, e a Carol, lá do Jesuíno, né? A gente estava falando com a Carol no último bloco, e ela estava falando que ela tem vontade de aprender essas coisas. É, quando você está sozinho, Carol, ou você está assim, não tem muita gente, o grande problema da escola pública hoje é saturação de aluno em escola, saturação de aluno em sala de aula. O número máximo que deveria ter é 35, né? Infelizmente, a gente tem salas ali que tem até 48 alunos. Isso é praticamente impossível para uma pessoa só, um professor só estar atendendo todo mundo. Quando você tem menos pessoas, você pode se dedicar exclusivamente a um aluno por vez. Mas desse jeito que está, não dá. A gente pede mudança, mas infelizmente acho que o governo acha que educação não é gasto, não é investimento. E principalmente o nosso país, como eu sempre digo para os alunos, o nosso país é deficiente pra caramba em ciências. Não se veste em ciência e tecnologia, prefere se importar, né? Parece que, entre aspas, fica mais barato, mas não é. A gente tem que investir no nosso potencial. O povo aqui é inteligente pra caramba. E a criatividade que nós temos aqui, né, Thaís? A criatividade que a gente tem aqui do povo aqui é uma coisa astronômica, né? Você deve conviver se ver que essa molecada faz coisa do arco da velha lá. Né? Eu brinco, eu falo assim, até outro dia a gente estava conversando com o grupo todo, eu falei, gente, eu aprendo mais com vocês do que vocês aprendem comigo. Porque eles têm uma pegada em relação à inovação tecnológica muito forte. Então, quer dizer, muitas ferramentas que eu estou usando hoje no meu dia a dia, por exemplo, o Prezi, que é para fazer slides, o Google Docs, uma série de coisas, eu comecei a aprender com eles. Então, imagine, eu depois dos meus 29, 30 anos, eu aprendo muito mais do que eu ensino. É muito gratificante isso. Por que que você, na sua opinião, por que que você acha que está essa defasagem tão grande com relação à escola no geral? Não é só a escola pública, a educação no Brasil em geral está muito ruim. Em todos os sentidos. O que será que está acontecendo? O que precisa acontecer aqui para que dê uma reviravolta e a gente comece a dar mais valor? Olha, eu acho que são muitos fatores. Eu acho que a coisa começa um pouco na família. Eu acho que a família dos alunos está desestruturada, sabe? Assim, o pessoal já não dá mais tanta importância a cobrar de um filho que ele vá, que ele aprenda. O próprio professor também está desmotivado. Quer dizer, gente, olha o salário de um professor. Sabe, dá vergonha. Eu falo isso porque meus pais foram professores, já estão aposentados, então eu vivi essa realidade dentro de casa. Quer dizer, você tem um professor que quer dar aula, que quer ensinar, que tem motivação, mas a hora que você vai olhar o salário dele, ele perde completamente a motivação. Então eu acho que é um conjunto de fatores que vai desde a família, passando pelo professor, aí a gente já pode debater algumas questões políticas também. Sabe, existe realmente essa falta de interesse do governo em investir em educação. E às vezes eu olho e falo assim, não, olha, vamos mandar aluno para o exterior, gente, mas a gente vai investir um dinheiro lá na frente, nós não estamos cuidando da base, né? Nós não estamos cuidando de repente fazer uma reestruturação do ensino, sabe, valorizar professor, investir em escola, e a gente está pensando lá na ponta da cadeia. É verdade. Complicado. Stephanie, e o que te levou a engajar nesse projeto? Primeiro, uma professora minha chegou e perguntou se eu tinha interesse em fazer a seleção. Eu achei super interessante. Eu peguei e fui, né? Aí, quando me mandaram e-mail que eu tinha passado, eu fiquei super feliz. E também acho legal que eu tinha um grande problema com biologia. Era uma matéria que não entrava, não ia de jeito nenhum. A partir do momento que eu entrei lá, que eu comecei a associar com coisas do dia a dia, que eu comecei a levar as atividades para as escolas, que eu comecei a entender melhor para poder ensinar, eu comecei a ver a biologia de outra forma, não só a biologia como a química, a física, a matemática. É um projeto sensacional. Você já sabia o que que você ia fazer lá ou você ficou sabendo quando você chegou lá? Fiquei sabendo quando eu cheguei lá. É? E o que, que você acha? Como você se acha hoje com relação antes? Muito melhor. Eu cresci muito na escola, minhas notas melhoraram. Comecei a dar mais valor pro que eu aprendi lá, entender melhor. Você é proveniente só de escola pública ou você já estudou em alguma escola particular? Só escola pública. Olha o exemplo aí, né? Olha que legal, né? Uma menina de escola pública, muito provavelmente, vai passar em uma universidade pública porque está se dedicando, né? Na sua sala de aula, o que, que você observa com relação aos seus colegas? Todos têm a mesma motivação que você? Quando você fala, você está participando de um projeto, o pessoal se interessa, ah, você é bobeira, coisa desse tipo? Eu, graças a Deus, que a sala é excelente, que todo mundo tem o foco em vestibular, então o pessoal super se interessa por tudo. Então, eles prestam atenção, ninguém faz barulho, então isso também ajuda muito. E você está sendo um elemento multiplicador na sala de aula? O que você aprende lá, você está levando para a sala de aula ou não? Eu tento ao máximo, eu ajudo meus amigos, o que eu posso eu tento fazer. Tá certo, é isso mesmo, legal. E o Gabriel? E aí, Gabriel? Então, eu entrei no grupo, mas assim, por uma brincadeira que eu fiz com eles, né, que eles me encontraram no Conde. Aí eu acabei brincando com o Paulo sobre algumas palavras, de palavras grandes na língua portuguesa. Aí a Thaís acabou me perguntando se eu gostava de exatas, aí eu falei, tipo, eu amo exatas, né? Então aí ela me perguntou se eu não queria participar da bolsa. Aí eu, vamos, né? Por que não? Aí eu fui, porque, tipo, também gosto muito de aprender, gosto muito de exatas, principalmente. E eu tô há 3 dias no projeto, mas mesmo assim... eu tô aprendendo um pouco com... O Paulo já me ajudou bastante em física, né? Tô aprendendo bastante, tô conseguindo simular mais fácil certas coisas. Como a gente tá trabalhando com geometria, então, assim, a gente... Eu, pra onde eu olho, agora eu vejo geometria. Então, antes não era assim. A gente sempre vai evoluindo, aprendendo um pouco mais, né? E eu agradeço a eles, principalmente, por ter me passado essa oportunidade, me dar essa oportunidade de aprender um pouco mais e poder aumentar um pouco mais o meu conhecimento e me elevar um pouco. Pô, cara, que legal, hein? Assim, é difícil você encontrar algum aluno que fala assim, não, eu gosto de exatas. Geralmente, quando você fala de exatas, ah, química, física, matemática, já torce na língua, né? Eu não vou fazer nada que tenha matemática. Eu não vou fazer nada que tenha química. Vocês já escutaram isso, né? Bastante. Mas por que você acha que as pessoas pensam dessa forma? Para os três, um de cada vez. Pode começar o Gabriel. Então, mas como a Thaís me falou, quando ela me falou de biologia, química, eu falei, então, eu não gosto muito de biologia em geral, né? Mas, assim, eu acho que é mais porque o povo não entende o que é matéria, ou não procura entender, não procura ter o conhecimento. Então a pessoa acaba não gostando porque ela não entende, não sabe o que é, não procura saber também. E aí ela falou, bom, é mais fácil eu não entender, deixar de lado, tirar 5 para passar de ano, do que eu entender e poder passar no vestibular ou numa universidade. Entendeu? As pessoas não se preocupam em saber mais e ocorre mais a parte de, tipo, bom, para mim não vai fazer diferença, o que, que eu vou usar isso na vida? Então, só que a gente acaba usando muito mais do que a gente imagina. E você, Stephanie? Acho que as pessoas têm medo, porque na hora que olham aqueles exercícios, vão olhar uma prova de vestibular, você fala, ai meu Deus, que bicho é esse? Aí ao invés de persistir, tentar ler, tentar entender, correr atrás, as pessoas falam, ah, vou deixar de lado isso, não vai mudar nada na minha vida, mas muda muito. Ainda mais se você vai, por exemplo, ir para a área de humanas, se você for bem exatas, isso vai ser seu diferencial, porque todo mundo que vai para a área de humanas é bom em humanas. Então, se você for bom nos dois, isso vai te garantir sua vaga na faculdade. Vai para humanos porque não gosta de exatas, né? Carol? Exatamente isso que eu escuto na sala de aula. Matemática, para mim, é número. Agora, colocaram letra? Ué, não é português? Aí já começa com isso, né? Aí já transforma o problema, assim, em bicho de 7 cabeças. Em vez de tentar prestar atenção, se esforçar mais, tentar entender, não, já deixa de lado. Eu acho que não, tem que se esforçar, tem que tentar entender. E assim, quando você aprende matemática de um jeito assim, mais descontraído, é muito mais fácil. Para os três, vocês acham que está faltando mais cotidiano dentro da matéria? Ou seja, eu estou falando aquilo mas eu mostro para você onde está acontecendo aquilo. Por exemplo, matemática, como você citou. Pô, onde eu vou usar a equação de segundo grau? Onde eu vou usar geometria? Onde eu vou usar qualquer coisa? Física, onde eu vou usar essas coisas, cara? Química, onde eu vou usar essas coisas, né? Ou biologia, pô, onde tá, não tá faltando mais dia a dia dentro da sala de aula? O que vocês acham? Tá faltando bastante. É, os professores, eles só ensinam dentro da matéria, não buscam exemplos, não faz a gente ver. Literalmente, então isso desmotiva também. Muito teórico, né? Não tem prática. Isso, professor, é uma coisa muito engraçada o senhor ter tocado nesse ponto, porque é, além do conteúdo do portal, é, os meninos acabaram mencionando em algumas falas, a gente procura levar algumas atividades para a sala de aula, focando exatamente nisso, em mostrar aquele conteúdo mais ligado ao dia a dia. Porque é exatamente isso que vai fazer o aluno compreender melhor e vai fazer ele entender por que ele estuda aquilo. Legal. Vamos fazer mais um pequeno intervalo musical, a gente volta já já. Com a gente, sim, João, eu não esqueço. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com o pessoal aqui do Ciência Web. Uma conversa muito interessante, muito legal. A gente está tentando desvendar um pouquinho da educação, tentando dar uma melhoradinha também. Os professores que estão escutando, ó, escuta os alunos, viu? Tá? Estamos aqui com a Thaís Cardoso, que é jornalista lá do projeto. O Paulo Chiari, que é estudante de licenciatura. A Stephanie e o Gabriel, que são alunos do Álvaro Guião, do terceiro colegial, os dois? Eu sou do segundo. A Stephanie do terceiro e o Gabriel do segundo, e a Carol do primeiro, né, Carol? Lá do Jesuíno. Né? Como você dizia, né, o que está faltando, eu fiz uma brincadeira aí, da gente estar falando pros colegas professores, né, e aí, a hora que você estava falando, eu estava lembrando, da sua fala no primeiro bloco, né? A motivação. Talvez, de repente, os professores façam esse tipo de coisa, porque é mais fácil você preparar uma aula teórica e você, em vez de buscar o relacionamento com aquilo ali, porque aquilo ali você vai chegar e falar, aquilo ali já sei mesmo, já faz 20 anos que eu dou aula, né? Aquilo ali, acabou, né? Por que que eu vou me estressar, eu vou fazer alguma coisa? Não estou ganhando nada por isso, né? Então, como a gente volta naquele velho problema, né? Mas a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem uma geração aí que a gente está formando. A gente deixar esse pessoal continuar do mesmo jeito, esse país nunca vai sair disso. Né, Thaís? Exatamente. E eu acho que tem que haver, mesmo a gente ganhando pouco, mesmo estando desmotivado, tem que correr atrás de prejuízo. Não adianta a gente cruzar o braço, não vai virar nada. Exatamente. Né? Só vai piorar cada vez mais. Não é verdade? Então, aqui, vamos lá, professores, escutem mais os seus alunos. Né? O que que você quer que eu mude na minha aula? Eu pergunto. Eu não sei se você... Não sei se o primeiro dia de aula, eu falei, se você achar que a aula não está legal, sugere alguma coisa para a gente mudar. Uhum. Sugere, pode falar. Ah, mas professor, eu tenho medo, você é o professor. E daí? Eu sou um ser humano igual a você. A gente está aqui para aprender junto. Como a Thaís disse, a gente aprende muito mais com vocês do que vocês com a gente. Principalmente é o relacionamento, né? Sim. Relacionamento com... Porque essa geração, o relacionamento deles é meio que estranho, né? O relacionamento, a linguagem, né? Uma gêmeos. Coisa diferente, os gêmeos também. É uma coisa diferente da nossa geração. Bom, eu tô na faixa dos 30 anos, então... Eu ainda tenho alguma coisa, né? Quando a gente considera a geração Y, a geração Z, eu ainda tô ali no caminho da geração Y. Mas mesmo a gente pegando... dentro do projeto, por exemplo, eu estou na faixa dos 30, o pessoal de licenciatura, e tem também, não posso esquecer, os meninos da parte de computação que cuidam no nosso site, nós temos dois bolsistas também da USP, o Lucas e o Daniel, né? A turminha que está ali na faixa dos 20 e pega a molecada que está aí na faixa entre 15 e 18, a gente vê muita diferença, mesmo dentro dessa geração Y para Z, a gente vê muita diferença entre eles. Então, a gente tem que se adaptar a eles também. E isso, para algumas pessoas, é um pouco difícil. Eu tento. E você, Paulo? Ah, eu vejo isso daí também complicado, mesmo estou nessa faixa dos 20. O pessoal vem com uma cabeça diferente, a gente acha que está sabendo muita coisa e não está, afinal. Eles estão muito mais conectados que a gente, aprendendo, inclusive, ontem, o... Gabriel ensinando a mexer num programinha aí que eu nem sabia que existia no Word. E olha que eu uso o Word há bastante tempo já. E é isso daí, ele tá tão com essa geração, a gente tem que estar sempre em contato com informação para tentar se atualizando e estar sempre, ainda mais professor, sempre mais perto do aluno, né? Na cabeça dele, o que ele pensa para a gente poder atingir nosso objetivo, que é eles... Aprenderem. Na sua opinião, o que falta para a gente dar um empurrãozinho para a escola sair dessa situação e passar para uma situação melhor? Bom, como vocês já disseram antes, são vários os problemas, né? Tanto de salário quanto mais... Mas eu acho que o problema principal... Problema não, acho que vou citar duas coisas. Primeiro é você ganhar o aluno, né? Se você ganhar o aluno vai... Vai ter um interesse, vai ter um diferencial na sua aula. Ele vai querer estar participando e tudo mais. E o segundo é deixar essa aula teórica, essa aula... E partir um pouco mais para a prática, levar coisas diferentes para a sala de aula. Mostrar para o aluno onde aplica aquilo, para que ele vai usar. Porque Pra que eu vou ter que aprender geometria se isso daí não vai estar na minha vida? Uhum. E, inclusive, hoje a gente tava pesquisando, eu passei uma tarefinha pra eles, que era pesquisar sobre geometria e aplicações no dia a dia, e eles acharam, inclusive, na comida. É. Então, tudo tem geometria. Nos animais, aí eu sempre pegava meu sapato. Aí, hoje, eu parei pra observar depois da aula de geometria, e eu descobri a geometria na caixa de sapato. Forma geométrica. Aí eu comecei a contar as arestas, as vértices na casquinha de sorvete. Na casquinha de sorvete. Foi um exemplo que foi dado. No casco da tartaruga. O paralelepípedo na rua. Então, as placas de trânsito. Sim. O monitor do computador. Além de eu tentar buscar aplicações que o homem usa, o ser humano usa, também pedi para eles pesquisarem formas de figuras geométricas que não estavam, que não tinha sido o homem que tinha construído, era da natureza. E também acharam algumas bem legais, como a casca da tartaruga, o glóbulo, os astros, floco de neve, vulcão. O vulcão, teia de aranha, estrela do mar. Então, tá aí no dia a dia e muitas vezes passa despercebido pela gente, e talvez ele se desse esse cutucãozinho no aluno, ele teria tido até o prazer de ter tá vendo essa matéria, né? Eu acho que assim, uma forma geométrica que eu acho assim muito legal, acho muito perfeito, é o lugarzinho da abelha lá, né? Exato. Foi um exemplo da doente também. Aquilo ali, como que a abelha achou, meu? Que aquilo ali encaixava certinho uma coisinha na outra e cabia lá direitinho, menino, né? Perfeito. Organização, ocupou o espaço tudo certinho, bonitinho. E são aplicações. As pessoas, eu acho que elas estão tão preocupadas em olhar só pra pontinha do nariz que esquece de olhar o mundo em volta, né? Né, Thaís? Você vê, você também, você tem essa percepção das pessoas? Eu acho que sim, acho que as pessoas estão muito individualistas também, né? Poxa vida, a gente tem... até eu que sou de uma área de exatas, né? Depois que eu entrei no projeto, eu comecei a ter uma outra visão. Aliás, eu sou da área de humanas, desculpa. Eu comecei a ter uma outra visão da área de exatas, né? Poxa vida, tanto conteúdo que eu vi lá no meu ensino médio, que da forma como eles colocaram, ou num roteiro de um programa que a gente grava, ou numa atividade que a gente leva para a escola, eu parei ali e falei, caramba, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Poxa, se eu tivesse visto isso lá no meu ensino médio, teria sido muito mais fácil aprender. Né? Então, nunca é tarde. Lógico. O que vocês estão fazendo lá de bom? Agora é a atividade de matemática que nós vamos levar para as escolas, que é de geometria. E o que mais? Aí depois vai começar a gravação do TRQ, do Tarro da Química. E o que, que vocês vão fazer? Quanto tempo vocês vão ficar lá? Eu vou ficar até o final desse ano, que eu já termino o terceiro, né? As nossas bolsas vão até o final do ensino médio. Eles podem entrar, por exemplo, no primeiro ano, né? E a gente vai renovando, se eles tiverem interesse em ficar, se adaptarem ao projeto, a gente vai renovando as bolsas, né? E aí eles podem ficar até o final. No terceiro médio, a gente espera que eles entrem na universidade e voltem como bolsistas de ensino superior. Porque a gente tem essas duas categorias lá. É. E o que já foi produzido lá? Nossa, muita coisa. O nosso portal, inclusive, está passando por uma reformulação para a gente poder organizar melhor o conteúdo. Eu acredito que até setembro a gente vai estar com um portal novo, né, uma visualização melhor no ar, mais organizado, porque a gente tem muito vídeo. Inclusive vídeo que os professores podem fazer download, é muito simples, né? Para de repente exibir na sala de aula, fazer uma discussão. Né? A gente tem. Hoje a gente está trabalhando com a produção de dois programas. Um é o Tá Rolando a Química, que a Carol falou, que a gente pega o conteúdo do ensino médio e vai trabalhar a partir de uma situação do dia a dia. Então, por exemplo, a nossa última situação foi uma brincadeira, e são os alunos de ensino superior que fazem os personagens, né? Que os meninos de ensino médio só passam as explicações. Então, a partir de uma situação, por exemplo, a menina foi fazer uma brincadeira com um colega, colocou mais limão no sanduíche de mortadela dele para fazer uma piadinha, ó, sacanear. Só que, a partir disso, a gente começa a falar de ácidos, né? Porque o limão é ácido. Poxa, mas espera lá. como é que a gente vai reconhecer um ácido no nosso dia a dia? Só pelo sabor? Não, tem coisa que não dá pra gente colocar na boca. Então vamos falar de indicador ácido base. Se a gente tá falando de indicador ácido base, vamos falar de base também. Então é muito gostoso como uma coisa puxa a outra nesse programa. Legal. E a gente tem o Tá Na Mão, que é... A gente tenta apresentar algumas pesquisas desenvolvidas na universidade a partir de uma situação do dia a dia também. A gente busca trazer muito esses assuntos para o dia a dia dos alunos. Então, sei lá, a partir de uma situação que o aluno foi, que o personagem foi para a casa do, para a fazenda do tio passar as férias, queria nadar na lagoa, mas estava... Ai, uma cor estranha, água, um cheiro estranho. Eles começaram a falar de cianobactérias e se conectaram a um professor da universidade que faz um projeto de um filtro para eliminar cianobactérias. Então a gente procura fazer toda essa conexão com eles. E o legal é que as dúvidas que são questionadas do professor são as dúvidas que o aluno tem daquela coisa. Então eles montam esse roteiro sobre o que eles têm dúvida e que gostaria de que fosse esclarecido. Então, é essa parte também que é legal, que é a visão deles pra eles. Legal. Vamos fazer mais um intervalinho e a gente já volta daqui a alguns minutos. Beijar a menina e levar a saudade. Estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje uma conversa aqui, olha, eu gostaria que todas as pessoas, todas as escolas passassem isso para todos os professores, para todos os alunos, que é muito interessante. Principalmente com o que está sendo discutido aqui, que de uma certa forma é uma melhoria, para dar uma, fazer um up, né, na sala de aula. Ou mesmo na escola, né? Se algum professor se interessar, eu achei muito interessante isso que você falou aí desse negócio da química, que eu vou querer usar, tá? Nós estamos aqui com a Thaís Cardoso, que é jornalista, com o Paulo Chiari, que é o aluno de licenciatura, a Stephanie, né, que é a aluna do terceiro, o Gabriel também, que é do Avrogão do segundo colegial, e a Carol, né? Todos do projeto Ciência Web, lá da USP. Isso é muito legal. E no último bloco, o Paulo estava falando sobre os desenvolvimentos das experiências, os alunos e buscar o conhecimento. É, porque esse negócio de você receber o conhecimento já era, né? Então você tem que pedir para o aluno, vamos buscar o conhecimento. Dá uma situação problema como você deu para eles e, peraí, vamos relacionar isso aí. O que você gosta, o que você gostaria de ver? Então, qual que é a sua dúvida? O que você gostaria, acho que seria legal se fosse passado? Essa é a visão, é a parte que eles entram para os outros alunos também terem essas dúvidas esclarecidas. E como é que é o nome do projeto de química lá? Tá rolando. O que vocês vão fazer? O próximo, se não me engano, acho que é sobre sais. Isso. É porque assim, o roteiro, a gente já tem o roteiro pronto, né? Porque assim, nós começamos a desenvolver esse projeto em 2012. Esse programa Tá Rolando a Química. E aí a equipe que estava naquela época já montou os roteiros. Hoje, a gente trabalha mais com a gravação. Só que, até uma coisa que a professora Ivone fala, eu não quero que o pessoal aqui seja papagaio. Ninguém vai ficar repetindo a fala na frente da câmera. Então, a gente faz uma revisão primeiro com eles, vai ver o que eles sabem sobre aquele assunto. E se eles têm dúvidas, se eles não viram, aí a gente vai fazer, vai passar um pouquinho do conteúdo, vai tirar dúvidas, né? Puxa a situação com eles, do cotidiano, para introduzir aquele assunto. Uhum. Então, no caso, a gente teve um que é puxando do açaí. Não, açaí foi do Tanamão. Ih, confundi. Mas vale a mesma coisa. Também são situações que a gente parte do cotidiano, que é as meninas foram tomar açaí e era fruta, e ela questionou, será que pega a doença de Chagas e tudo mais? Foram pesquisar, conversar com o professor. E essas situações, sempre legal que é o que eles estão vivendo, né? Uhum. Não pode ser uma coisa que eu fazia quando eu estava no ensino médio, que já fiquei ultrapassado, apesar de não tanto, mas estou ultrapassado. Stephanie, o que você pensa daqui para frente e seu futuro? O que você quer fazer depois de toda essa mudança? Na faculdade eu quero prestar artes cênicas, mesmo que eu goste bastante de matemática. E eu quero meu futuro conseguir ir na carreira e também... Artes cênicas é porque você está representando algum papel lá? Eu já tenho artes cênicas mesmo, eu gosto desde faz muito tempo, já faço teatro. É uma coisa que eu sempre gostei minha vida inteira. E também lá, tendo contato com a câmera, porque no teatro é só palco, público, direto, né? Mas tendo contato com a câmera, eu gostei mais e aprendi bastante, porque eu não tinha essa ligação antes. Eles acabam fazendo um pouquinho de interpretação também nos programas. Então, pra ela também foi positivo. E você, Gabriel? Então, até um tempo atrás eu queria prestar engenharia da computação, só que eu fui estudando um pouco mais e vendo como seria e tal, e eu tô pensando em prestar também na área de computação, só que eu queria prestar ciência da computação. Legal, cara. Ah, o Du faz isso, né, Du? Ele já assinou pra mim, ele já. Não, o Du faz isso, cara. Agora que você falou que eu vi você dando risada, eu lembrei. E você, Carol? Eu quero prestar para medicina e eu quero ser psiquiatra. Pô, que legal, cara. Isso é legal. E o que você, para vocês três, o que vocês acham que esse projeto vai ajudar futuramente na vida de vocês e agora na vida de vocês? Bom, agora ajuda em tudo, porque nós aprendemos as coisas no projeto e nós vamos aprender na escola também. E eu acho que fica uma maneira mais fácil. Porque aí eu posso ajudar o que eu aprendo no projeto, eu posso ajudar na sala de aula. Todo mundo de uma forma mais contraída, igual eu aprendo no projeto, assim. E posso levar as experiências também do projeto para ajudar. E no futuro eu acho ótimo, porque é tecnologia. O nosso projeto é com computador, com iPad. E é assim, coisas do futuro. Então eu acho que isso é ótimo, vai ajudar muito no futuro. É, de repente, se você tivesse a possibilidade ou a oportunidade de retornar, não como aluno, mas com alguém lá dentro do projeto para estar ajudando os alunos, você faria isso? Ah, eu faria, com certeza. Você também, Esther? Sem dúvida. Vocês estão amarrados no projeto, né? É muito legal. Para falar a verdade, até eu gosto desse projeto, né? Porque, pô, é minha área, né? Eu sou químico. Eu fiz química, né? Licenciatura e bacharelado. Eu adoro exatas também. Mas também gosto de humanas. O profissional completo hoje em dia, ele tem que ser um pouquinho de tudo. Ele tem que saber um pouquinho de tudo. Ele não pode saber só química, só física, só matemática. Como a Thais acabou de falar, eu gosto de jornalismo e humanas, mas eu também estou gostando agora de exatas. Né? Isso é legal. A gente não pode virar a cara assim. Pô, né? Eu acho, na minha opinião, que as pessoas elas viram a cara porque elas não entendem. Né? A partir do momento que você começa a entender, como o Gabriel falou lá no comecinho do programa, pô, geometria, cara, né? Não foi legal? Sim. Hã? Depois que você começa... O Stephanie falou biologia. Pô, eu sabe de biologia. Agora já tô tendo assim mais um certo, né? É, a matemática comigo era um problema, assim. Às vezes eu dificultava quando eu via, assim, as letras, né? Agora, tranquilo. Eu já aprendi a enfrentar de outro jeito e eu preciso aprender. E é mais fácil de entender a matemática. Lá dentro eles têm acompanhamento de... Só do Paulo ou de outros professores? Então, na realidade, nós estamos com 3 bolsistas de licenciatura em Ciências Exatas, cada um trabalhando numa área diferente. A gente tem a Rafaela, que era nossa estagiária, foi para Portugal com uma bolsa Santander, voltou para o projeto, né? E ela está trazendo, ela vai montar alguns experimentos com eles, de matemática, química e física, mas voltado, e acho que biologia também, se não me engano, voltados para pessoas com deficiência visual. E ela teve uma disciplina de educação especial e vai levar. Mas ela também dá acompanhamento para eles. A gente sempre fala, ó, vocês têm dúvida? Chega pro pessoal de licenciatura e conversa e tira sua dúvida. Não só do projeto, né? Não só do projeto. As dúvidas que vocês têm, né, no material do dia a dia. E a gente tem a Franciele também, que também é de licenciatura, que está com a parte desse projeto de matemática, está vendo geometria com eles, né? Viu a parte de progressão aritmética, progressão geométrica, uns tempinhos atrás. Então, hoje está assim. E o Paulo, ele fica mais em uma parte geral, né? Ajuda na parte dos roteiros, isso, desenvolvimento dos roteiros de vídeo, e também fica ali para dar um apoio nesses dois subprojetos. Não sei se vai para a prova também, porque eu estudei para a prova de matemática com eles. Aí, ó, tá vendo? Você não sente um certo preconceito assim quando você fala que você é aluno de licenciatura, pô? Ah, com certeza. Inclusive de professor da faculdade. Isso é muito presente. Esses tempos, uns meses atrás, o professor perguntou, mas por que fazer licenciatura? Pra quê? Você pode ser... Que eu falei que eu pretendia futuramente, quem sabe, ser professor de faculdade também, né? Mas pra quê? Você faz licenciatura, se você pode fazer bacharelado e parte de pesquisa e ser professor também, né? E eu não, porque eu quero realmente aprender a ser um bom professor. Não que não tenhamos bons professores de bacharel, mas eu acredito que tendo essas matérias de licenciaturas pedagógicas, inclusive, vai me dar muito mais base de como ser um bom professor, como ser um bom profissional, do que eu não tendo ela só aprendendo a estudar para mim e não para os outros, né? Um pouco de paciência também. Paciência também. Para vocês três, se vocês estivessem agora aqui, esse microfone estivesse conectado com todos os estudantes do Brasil, não importa se é escola pública ou escola privada, e não importa a série, o que vocês diriam para eles? Estudem ciências exatas. Persistirem, porque nada é um bicho de 7 cabeças como na matemática. Se eles realmente pararem para prestar atenção, eles vão ver que nada é impossível e que tudo que eles aprendem está ligado nas 24 horas do nosso dia. Carol? Eu acho que para demonstrar interesse, se esforçar muito mais, porque a partir do momento que começa a prestar atenção no professor na aula, o professor também vai demonstrar muito mais interesse, vai ter muito mais vontade da aula. e vai fluir tudo muito bem. Vai ser muito melhor uma aula, muito mais produtiva. Pô, legal. E quer complementar, Gabriel? Então, assim, tipo, como ela falou, né, mais indicação, porque às vezes a pessoa fala, poxa, essa conta, essa fórmula é um bicho de sete cabeças. Mas nem sempre é. Se você procurar saber, você vai ver que é muito mais fácil do que você pensa. Porque as pessoas falam isso porque elas não procuram saber, não procuram ver como é e como faz. E, nossa, como é que eu vou decorar isso? Tem tantas formas de decorar, por exemplo, o que macete, que é Q igual a M vezes C vezes delta T. Tipo, não é difícil decorar, é só arrumar bases. Tem até as musiquinhas que os professores inventam. Não precisa ser tudo uma decoreba, tem que tentar entender. Quando você começa a entender, é bem mais fácil. Agora, se ficar focado em decorar e decorar, não, tem que entender o problema. Você tem que entrar na situação. Legal, galera, o papo tá muito bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Fica aqui o convite. Pode falar. Posso falar rapidinho, professor? Só quero fazer um convite aos professores. No próximo dia 15 de maio, nós vamos realizar lá no auditório do CDCC o terceiro seminário do Ciência Web. E falando exatamente sobre motivação, nós vamos trazer exemplos positivos de várias escolas públicas do país que conseguiram motivar os alunos a aprender, tiveram bons resultados em Olimpíada de Física, de Matemática das escolas públicas, em Enem, em Saresp. Vem gente de Cocal dos Alves, do Piauí, gente de Dores do Turvo, de Minas Gerais, de Viçosa, de São Paulo, São Caetano. Vale muito a pena, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo nosso portal www.cienciaweb.com.br. Legal, gostaria de agradecer muito a você, Thaís. A gente que agradece. Ao Paulo, o Gabriel, a Stephanie, a Carol, pela presença e por ter brindado a gente com essas brilhantes ideias, essas sugestões para todos os professores, para os nossos políticos, principalmente. Né? Que investam em educação. Educação não é gasto, é investimento. E com isso, com certeza, nosso país vai ser muito melhor. E os alunos também vão ficar muito, muito satisfeitos com tudo isso. Também vou agradecer ao nosso amigo Udu, né? Udu Eduardo Martins, que é o nosso técnico. Também vou mandar um abração lá pro professor Toninho, que não pode estar aqui hoje com a gente, professor Maurício, pessoal lá da galera lá do Álvaro Guião, os professores também, o Paulo Alucinei, que eu conheço, tá? E o professor lá do Jesuíno também, tá? E estejam conosco às quintas-feiras, às 17 horas, e os sábados, na reprise, às 13 horas, sempre aqui pela Rádio Fiscar 95,3, Escute Diferente.